sei que te olhar de outro ângulo muda a visão. Viver é mais que presenciar outra sensação. Entre os conflitos de sentidos não dá pra explicar. Parece sólido, vontade de enfiar a mão e arrancar. Entre o desejo de morte e a vontade de lutar, a dor vem pra inferiorizar, me descontrolar. Nas 24 badaladas penso em mudar. Amanhã e outro dia se eu acordar. No princípio, criou um homem de tal forma que age semelhança. No princípio, criou um homem de tal forma que age semelhança. Acordo com uma bica, nem vi quem foi que deu. Atordoado na floresta de edifício, quem sou eu? Já não me lembro das fitas que ontem eu senti. As circunstâncias que me oprimia eu já esqueci. Sou suicida, passivo, acabando comigo. Perdi tudo que tinha, tô na mão do inimigo. Sou viciado, alterado, forte dependência. A minha vida no ritmo e o da falência. Cai no inferno e pra descer todo santo ajuda. Pra te ajudar a subir só quem foi beijado por Judas. Às 7 horas da manhã já tô bem estressado. Fumo uma massa pra conter ficar aliviado. Mas só passar. Passaram 30 mics e da tremedeira. Preciso da bebida, agora é a tarde inteira. Kryptonita me mata, mas eu quero ela. Se o Supremo não ajudar, sei que vou pra panela. Do diabo que gargalha, premedita o fim da minha alma e da quem apresento pra mim. Lembro daquele dia, coração contristado, remoendo as fitas do presente e do passado. E um chegado, que chegado, nada, amigo, não oferta isso. Pra esquecer meus problemas, me deu um compromisso. Religioso com o inferno e tem quem não acredita. Aumentou meus problemas, o meu corpo necessita. A cada hora de uma dose maior, o tempo foi passando e o meu quadro ficou bem pior. No início era só álcool e tio flex, tipo total flex, só pra curtir um visual e viajar relax. Pus no piloto automático e deixei voar. Fui pra tão longe que agora não sei mais voltar. De tanto nós bater a nave pra lá e pra cá, um dia ela vai dar pane e não vai decolar. Preciso de ajuda pra deixar a embarcação. Sozinho de paraquedas não vou aguentar a pressão. Veja as turbinas fumaçando, é melhor planar. Abaixar na turbulência nós vai despencar. No princípio, criou um homem de tal forma que se age semelhança. No princípio, criou um homem de tal forma que se age semelhança. Chegava do trabalho, pois um dia eu tive um. Pilhado dos compromissos, brasileiro comum. Nem dava bola pro meu filho que vinha correndo. Só acenava pra esposa a janta fazendo. Banho às pressas, isso quando eu ia em casa. Volto pra janta, não demoro, isso é o que falava. Mas chegava muito tarde, muito alterado. No outro dia com enxaqueca e o corpo quebrado. Desempenho no trabalho é aquelas coisas. A mulher desconfiada pensa tenho outra. Profissional, sentimental, abalado. Em poucos meses, anos de lutas foi pro espaço. Percebi que no tio Fleck não mais relaxava. Mudar de combustível a nave não mais decolava. Cheguei de novo, não dei atenção pro meu menino. Já sei, vou colar na função e vou grudar uns pino. Afundei o nariz, elétrica euforia. Na emoção da ilusão, provisória alegria. No outro dia o pior veio como surpresa. Auditoria, reunião, corte dentro da empresa. E o funcionário mais visado do coordenador. Sempre atrasado, não dá lucro, alteração de humor. Não bate as metas, inventa desculpa, vai vendo. Some uma costa e volta com o nariz escorrendo. E no final da reunião meu nome foi pra leira. Do jeitinho que o cão queria, baixa na carteira. Cheguei em casa, cabisbaixo e soltei a bomba. A esposa que já esperava nem se assombra. Mesmo sendo desprezada, me dá todo apoio. Amanhã eu vou dar um pião pra ver qual é o moio. Pegar minha pasta aí na agência, descolar um trampo. Nem vou pensar nisso agora, vou colar com os mano. Gastei dinheiro que ia fazer falta amanhã. Nem vou buscar trampo agora, no seguro bam bam bam. Pagando de boyzinho na banca, na sombra refresca. Mas todo um dia acaba mano e a teta seca. Sempre indisposto da noitada e sai tarde da cama. Revoltada, pega o filho, a mulher se manda. Quinta parcela do seguro já chegou no fim. Tô sozinho nessa agora, o que vai ser de mim? No princípio, criou um homem de tal forma que se age semelhança. No princípio, criou um homem de tal forma que se age semelhança. Desperto com uma campainha cheio de preguiça. Para surpresa era oficial de justiça. O carro atrasado, busque apreensão. Agora tosicado mesmo, moiou o peão. Tudo caindo feito uma torre de dominó. Quem não conhece a caminhada chega até ter dó. Olha a mochila nas costas, o trilho da Fepasa. Independente despejado da sua própria casa. Afundado até no osso, o nego fica puto. Bardeou as badulacas para o viaduto. Minha mulher ficou sabendo, não quis me acolher. Já agressivo eu ficava, medo de sofrer. Nas madrugadas vulnerável de gambé gatilho. Crise de abstinência, saudade mulher do filho. Parece que o coração vai sair pela boca. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas que fita louca. Mexer nas minhas coisas, vou ver o que tem pra mim. Balde franela, velho, uma tesoura de jardim. Vou podar umas árvores, limpar uns para-brisa. Se alimentar não quero, preciso comprar minha brisa. O organismo tá fraco, eu tô passando mal. São 3 horas da tarde, ganhei 5 real. Mas só os pinos de 20 que me agiliza. Não tenho nada a perder mesmo, vou comprar bebida. Kryptonita, e acabar com qualquer super-homem. João vira Maria pela droga que consome. No começo era só um peguinha na parada. Pensei que tinha autocontrole e terminei na lata. Virei saci de 2 pernas fumando cachimbo. Ponta dos dedos. Dedo queimado, orgulho nem um pingo. Sou mutilado, derrotado, morrendo na guerra. Vendi todos os meus pertences para comprar a pedra. Passei desprezo, solidão, desejo de morte. Vida faca de 2 gumes, tipo alto corte. Sinto saudade do meu lar, esposa e filho. Me suportou até demais, sempre me deu auxílio. Quando eu torrava o cifrão de nós pagar as contas, ela corria nas faxinas e segurava as pontas. Meu filho dedicado, bom aluno, um artista. Fez a família de mão dada, forte desenhista. Não dei valor na minha vida e no que eu tinha. Arrependido era eu, feliz e não sabia. Será que o meu filho chora saudade de mim? Acho que não, nunca dei atenção, enfim. Vivia ocupado ou na curtição sozinho. Deixei de amar minha esposa pra bolar fininho. Agora debaixo da ponte com frio e com fome. Me denegrino até no osso, nem me sinto homem. Comendo lixo, apanhando, sendo rejeitado. Fumando pedra, todo sujo, os pano detonado. Se uma força maior não olhar pra mim, em poucos dias chegará o meu fim. No princípio Criou um homem de tal forma sem imagem e semelhança. No princípio Criou um homem de tal forma sem imagem e semelhança. Lembrei da Bíblia que ficava na minha cabeceira. Achei no meio das traias lotada de poeira. Folheando as páginas nada entendia. Mas deparei com alguns versículos que assim dizia. Que o diabo veio pra matar, roubar e destruir. Analisei a minha vida e nas mãos dele me senti. Continuei folheando e me deparei com amor. Um justo morrendo na cruz por todo pecador. Pensei, não fui correto, será que esse amor eu mereço? Li que por mais que pecador a alma não tem preço. Meu Deus, eu sei que não sou justo e quero te pedir. Que me dê força de recomeçar e prosseguir. Sei que tu não é obrigado a me ajudar. Misericórdia infinita que escrito está. Joguei a Bíblia na mala, me deu tremedeira. Fazer um bico não dá tempo, vou bater carteira. Me deu vontade de novo e eu preciso agora. Olha um tiozinho dando sopa, tudo e saiu fora. Levei um chute na canela, sei que tá doendo. Mas levei a bolsa do tiozinho, tá valendo. 40 conto tinha dentro da carteira. Dá 8 pedras, vou bater na nave a tarde inteira. Capacidade de raciocinar, vai pras cucuia. Em frente à porta da igreja, escuto glória, aleluia. Será que esse Deus dos crentes pode me livrar? Tá começando a reunião, será que eu posso entrar? Na condição que eu estou, dia sem barbear. Sem me banhar, nenhum tipo de asepsia. Sai um porteiro na soleira e diz, filho, vem cá. Porque a vergonha, Jesus diz, venha como está. Mesmo anestesiado, a visita não foi em vão. As palavras que eu vi foi além da compreensão. Tocaram na divisa da carne e da alma. Me deu conforto de espírito, me encheu de calma. O homem em cima do púlpito apontou pra mim. Pronunciou com forte voz, mais ou menos assim. Filho meu, sei da tua dor e o que cê tá passando. Descrevia meus segredos e eu passando um pano. Me prometeu que se eu ficasse me ajudaria. E percebi que não vinha do homem a garantia. Me prometeu que me tirava dessa ilha. E o abraço de alguém que amo minha família. Devolveria os meus sonhos e um lar. Não aguento mais viver na rua, lágrima rolar. Sei que não tenho condição, mas tenho que tentar. Do abismo que me encontro, só Deus pode me tirar. Era batismo e eu não podia esperar. A minha alma aquele dia Deus ia chamar. No princípio Criou um homem de tal forma sem imagem e semelhança. No No princípio criou o homem de tal forma que sem imagem e semelhança. Notei que o homem ausentou e voltou de roupão. Entrou no tanque de batismo com um outro irmão. Fez uma oração pedindo pra Deus ajudar, que desprendesse as almas para libertar. Mais uma vez me arrepiei, coração vem na boca. Mas dessa vez foi diferente, a sensação foi boa. Senti por dentro inexplicável, íntima compaixão. Vontade forte de chorar, além da emoção. E nas palavras de oração vi o homem falar: tudo que crer e batizar por Deus salvo será. O coração aquebrantado quero levantar, mas uma força estranha me segura no lugar. Querendo atrapalhar, Deus em mim operar, mas a vontade de Deus ninguém pode parar. Vi várias vidas cativas a se libertar, sendo emergida nas águas a recomeçar. Foi entoado mais um cântico chegando ao fim. Será que na obra de Deus não tem lugar pra mim? Tô me sentindo frustrado, tudo acabando. Meu Deus me leva, dei um pulo e me soltei do banco. E a cada passo que eu dava, retrospectiva de tudo que eu vivi, presenciei na vida. Cada degrau que eu pisava, a igreja dava glória. Todos sabiam, Deus ia mudar a minha história. Quando toquei no corrimão, me senti contente. Percebi que aquela água era diferente. Sinto minha língua enrolar, o que tá acontecendo? Pronúncias involuntárias, tô enlouquecendo. Mas foi tão bom sentir aquilo mesmo sem controle. Uma alegria inexplicável minha alma envolve. Sinto a água emergir e o corpo subindo. Ouço o barulho de correntes e o peso saindo. O milagre e a mudança foi eminente. Já não me sinto nos efeitos do entorpecente. Faz 3 horas e meia e eu não sinto falta dela. Mas e agora? Vou pra onde? Tô livre da cela. Vou sair indo se saudando com o ósculo santo. Vou voltar pro viaduto e procurar um trampo. E mais além do que esperava, fui surpreendido. Naquele dia Deus apresentava um amigo. A paz de Deus, meu irmão, mora por aqui? Não, no viaduto não tenho onde ir. Vejo que Deus tem feito uma obra em sua vida, mas essa obra iniciada tem de ser seguida. Não tenho muito, mas no pouco posso te ajudar. Um lar humilde pode aqui por um tempo ficar. Uma peça de roupa posso te emprestar. Tomar um banho faz a barba, vamos jantar. Um dos maiores presentes que ganhei na vida: um banho quente, refeição, cama aquecida. E no domingo de manhã quis ir na igreja. É reunião de jovem, mas vamos pra peleja. Buscar a palavra, ver o que meu Deus falava. A direção, a guia que ele me dava. Mais um milagre vivo, lágrima cai ao chão. Vi o meu filho recitando na congregação. Do lado das irmãs, de véu na cabeça. Minha esposa querida, que alegria imensa. E no final do culto, veio falar comigo. Vejo que Deus te livrou das garras do inimigo. Se Deus te perdoou, não posso condenar. Deus pede no meu coração pra não divorciar. Vamos recomeçar um novo destino. Dá tempo de ser um bom pai pro nosso menino. Vamos esforçar o máximo pelo tempo perdido. De todo o meu descaso, sou arrependido. Me diz aonde é que vocês estão morando. Olhou com lágrima nos olhos, respondeu chorando: se acredita em milagre, pode acreditar. Procurei a Coab pra negociar. Entre meio o processo, negociação. A chave da casa quitada tá na minha mão. Tudo quase normal, preciso trabalhar. No outro dia de manhã, telefone a tocar. Foi ampliado um setor da antiga empresa. Mais uma vez o meu Deus veio com uma surpresa. Devido à grande procura e superprodução, sem tempo pra treinamento, desastre supervisão. Que já não era a mesma que me despediu. E vários ex-funcionários readmitiu. A minha vida é restaurada, acredite. Vendo o fim dos viciados, eu me sinto VIP. Cumprindo a palavra que há dias folhei, dizendo a afirmação que assim gravei: se todos viessem a mim, não lançaria fora. Fui de encontro com Deus e recebi a obra. A graça agora está viva em meu coração. Só ter salvo minha alma já estaria bom. Mesmo que não tivesse tudo de volta, enfim, meu Deus escreveria outra história pra mim. Dou um conselho, serve a Deus, maluco se joga. Somente Ele tem poder pra te livrar da droga. No princípio, verídico, Deus me de tal forma sem semelhança. No princípio, criou o homem de tal forma sem imagem semelhança. No princípio, criou o homem de tal forma sem imagem semelhança. No princípio, criou o homem de tal forma sem imagem semelhança.